Tango Oscar Hotel Kilo, boa tarde, livre acionamento, 45, chama pronto para o táxi. Paciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso 6210. Alfa Vitor Juliette liberou o eixo da 1028 pro Nordeste, agora reporta vertical da Praia de Buraquinho, Alfa Vitor Juliette. Reportando na vertical da Praia de Buraquinho, Alfa Vitor Juliette. Xander 6210, tráfego à esquerda do eixo da 1-0, o Charlie 1-5-0, mantendo 1 mil pés, não interfere com seu pouso, está livre o pouso na 10, o vento 1-40 graus, 1-0 nós, o Xander 6210. Zero pouso na 10, sexto tráfego 6210. Juliette Bravo Delta, descende bem, tem 3,000 feet, reduce speed to 1509. Ok, the total for 2,000 feet, could you confirm? Reduce speed to 150 knots, follow Alpha Tango 72, 5 miles in front of you. Ok, sir, decreasing the speed 150, and please, could you repeat the, how many levels we have for them? 3,000 feet, and reduce speed to 150 knots. Ok, sir, 3,000 feet. Thank you. 1924, após a passagem do R2 da Avianca, final do 1-0, alinhar e manter. Capiceiro 1-0, gol 1924. Temperatura ambiente atual aí? Temperatura de 30 graus. Tá joia, obrigado. Cuidado ele, 5626, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Sério, continuar na aproximação, aguardando a confirmação de pista livre. Poderia confirmar o vento, senhor? Para cheque, o vento 140 graus com 09 nós, o 35626. Cuidado, 35626. Maior controle 19.8, Alfa Victor Juliette. O Xané 6210 no solo ao 01, libera a direita na Fox e chama o solo 121.9. Nordeste, próximo a Interlagos, no retorno, voo a 1.000 pés em manobra. Está ciente do tráfego, estará atento, importará para o regresso, Alfa Victor Juliette. Controle 924, boa, faça 1900. 924, suba e mantenha nível de voo 350 vigilante. 350 vigilante, 924. Funesto para acionamento táxi. Chamada mesmo. Respeque acionamento com 3-1-4-9-3. Juliette, 62-1-0. 62-1-0, autorizado ingresso via Juliette para o gate 02. Número 2 a bordo? Ok, ciente, autorizado para seguir o táxi. Reporte para ingresso no pátio principal. Paulo Campos, 3193, puxa o 9 autorizado, reporte para o táxi 3193. Portará 93. Salvador, boa tarde, 35626, licença na sua escuta. 35626, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo, Pátio 3 na escuta. Alfa Kilo, Pátio 3 na sua escuta, 35626. Romeu Índia Oscar, autorizado para seguir o táxi via Pátio Principal, Índia Alfa, no ponto de espera, torre no 8-362. Autorização vitória da 35489, autorizado conquista, nível 200, decola pista no zero, curva à direita, saída gole, após gole é igual após DCT conquista. Frequência do controle 119.8, código transponder 509. Depois desse teu conquista, 08, controle 5096, o transponder 35489. Correto, né? Para cima metade. Boa, no 333, está no box 3. Box 3, mantém a posição, aguarde para iniciar. Aguarda 333. Ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7, o Oscar até o quilo. E manter cabeceira no 0. Identifique, desça e mantenha 4.000 pés, 1014, chegada bom. Juliette para Delta. Clear attack by taxiway Alpha and Kilo 8 number 3. Mike Juliette, Romeu, controle. Reporte no ideal para regresso. Na 8 agora, tem um bom voo. 9-8, boa tarde. Era aeronave Highlander da Aerostar, cruzando a Baía de Todos os Santos na lateral oeste do Bombe. Controle Papa Romeo, Romeo de Oscar. Romeo India Alfa, Brasília. É o Romeo India Oscar, de decolado de Salvador para Recife, está cruzando 2300. Gente, suba e mantenha o voo 330, Romeo India Oscar. Sessão 330, Romeo India Oscar. Vou dar uma checada, só um minutinho. Agora, 167, alterna Guarulhos, 4 horas de andamento. Poderia repetir os dados? Afirmo, o TAM 3193 com 167 a bordo, Guarulhos alternativa, 4 horas de autonomia para o táxi. Ok, copiado, autorizado para seguir o táxi via pátio principal India Alpha no ponto de espera torno no 8.62. Pátio India Alpha, ponto de espera 1862, TAM 3193. 35489, a saída após a decolagem, pistola zero, curva direita, saída Arvo, Eletro após o DCT. Ok, obrigado. Nada. Você vai apresentar um pro Golfo 6333? Estou com tráfego no través do gate 8 mil contact após a passagem mesmo da retaguarda, será autorizado. 198, boa tarde. Autoriza direto a Aracaju? Mantém ainda o perfil da subida, Oscar Hotel Kilo. É, Oscar Hotel Kilo. Informação Oscar, autorização Guarulhos. Oscar Neme 3135, boa tarde. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistão 0, curva à direita, saída Arbo, Elefa, Apesulu 21. Frequência do controle 119.8. Código transponder 5025. Sim, chegando Guarulhos 360, decola 10 curva à direita, Arbo, Elefa, saída, para o Zulu 21, aerovia 1198, controle, transponder 5025, 63, 15. Cotejamento correto nesse tracionamento táxi. 1073. Ono 33, gate 3, autorizado, puxa e após para o táxi. Autorizado, vai estar na verdade, bolo 336. Autorizado, reparte para o táxi. Tá 3193, autorizado alinhar e manter, cabeceirão no zero. Mantenha no zero, tá 3193. Manda Papatango Kilo Romeo Oscar. Papatango Kilo Romeo Oscar, o ajuste no zero no 4, dá presente, autorizado final da 1-7, reporta final de 2 milhas, cabeceirão no 7, o Kilo Romeo Oscar. Direto Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, Romeo de Oscar. Papatango, Oscar, até o Kilo, vou direto João Pessoa. Direto João Pessoa, muito grato. Siga. Alfa Romeo, Romeo Oscar Bravo, né? Costa Azul, volta de Chile. Tá querendo fazer esse cruzamento da final da 1-0 nas imediações de Coimbra? É, aqui do Eduardo Costa Azul, pro Cidade Baixa, prosseguindo Cidade Baixa, qual o código alocado? 0165. Ok, ciente, autorizado, não te pede. I-14. Mari, 1014, ajuste. 3193, livre decolagem da 10, vento 140 graus com 099. Livre decolagem da 10, 3193. Galeão 415, 148, autorizado táxi de Alfa até o ponto de espera, pistão 0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 62. Alfa, modulado 150 graus com 8 nós. Livre pouso no 7, Vila Romeo. Decola 115, controle agora em 119.8, bom voo. 198, 3193, até, obrigado. Se mantenha 2000 livre LS com o localizador 1014. Solos 17, autorizado liberar a direita até a parte 5, frequência livre no corte, boa tarde. Uno 333, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 160 graus com 8 nós. 3561 no 35 a bordo, 5 horas e 10, com 20. O 1394, solicita pushback e acionamento, posição 05. É 3561, no copiado 510, confie 35. Autorizado para seguir o táxi via taxiway. Via pátio principal, Índia Alfa, ponte para o terminal, personal 62. Pátio principal, Índia Alfa, 26, tá 3561, no portátil. Boa. 1394-25, aguarde para iniciar. Guardando, bom, 394. Decola aos 19, chama agora o controle 119 decimal 8. Chamando controle 198, gol 1-3, bom serviço. Recebo ataque, gol 1-3. Gol 1-3, submantendo 360, vigilância. 36, vigilância. Afirmo, após a passagem prossegue, táxi via pátio principal, Lima Mike, é na Quebec para o cruzamento. Quando 394, gate 5, autorizado, puxa, aposto para o táxi. Autorizado, puxa, back, acionamento, chamada para o táxi, gol 1394, posição 05. Rio 9649, autorizado 320, negativo 34, autorizado nível 320 Brasília, decola pista 10, curva à direita, saída Arbo, Elefa, Peslumo 7, controle 119-8, código transponder 5012. Aerovia Apesulu 17 e o código transponder 5012. Solo 35489, puxa o deck, acionamento, parte 3. Autorizado, reparte para o táxi. Ocean M1-41, no final da 1-0, continua a aproximação, reporta passando o marcador externo embaixo travado. Regressando Salvador, Alfa Vitor Juliette, reporte rotatória. Genovember Alfa regressando para Salvador, reporte rotatório. Cruzado, Juliette Bravo Delta, até o Pátio 5. 3561, decola de 22, controle agora 119, decimal 8, bom voo. Boa tarde, senhor. 2000 pés ajustado 1-0, 1-4. Autorizado por Adduna, vai reportar quando estabilizado o TP 5595. escuta, 2600 pés. Ocean M1 41, no tráfego avistado, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-7-0 graus com 0-8 nós. Autorizado pouso, meu patrão. Delta 3561. Delta 3561, prossiga. Você escuta agora cruzando 3 e 800. Positivo, contato radar na decolagem. Subir, mantenha 3-8-0. 3-8-0, tá 3-5-6-1. Táxi 35489 com 37 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Ilhéus. Copiado Ilhéus, 4 horas 37, quais foi o seu táxi? Agora. Autorizado, alerta. Alerta, 3561. 3193, chamo centro. 3193, chamo centro Recife, na frequência 1260, corrigindo, 1251. 251, obrigado, 3193. Uno 394 com 156 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterna Campinas. 156, 355 Campinas, autorizado táxi, segunda direita, Índia Alfa, até o ponto espera pista 0, na ponto espera torno 8-12. Na segunda direita, Índia Alfa, 18-12, no ponto espera vai chamar gol, Uno 394. Afirma, segue o gol, ponto espera o torno 8-12, bom gol. 8-12, ponto espera, obrigado. Meu nome é 1-4-1, no solo de 2-6, libera a direita, ataque Sway Fox e chama o solo 1-2-1, 19-9. Libera a direita, ataque Sway Fox, obrigado. A parte do Mike Oscar Golf. Prossiga visual para São Paulo, segue corredores, reporte através de Veracruz, informe altitude e o transponder aqui está alocado. Mike Oscar Mouque, aqui no código 0233. Táxi de Alfa, guarda as instruções. Táxi de Alfa, guarda as Chame 1-2-5-1.